sou peão de rodeio, sou cowboy do sertão. Tocando minha boiada, eu vou vencendo esse cão. Eu sou peão de rodeio, sou cowboy do sertão. Tocando minha boiada, eu vou vencendo esse cão. Ontem cavalo chuco, ontem boi florescido, com aplauso no pulso, cumprimento meus amigos. Eu sou peão de rodeio, sou cowboy do sertão. Tocando minha boiada, eu vou descendo esse cão. Mais uma gileteada da noite, é o cowboy Augusto Liberato, mais conhecido como Gugu. Sai no touro maloqueiro da companhia de rodeio de Paulo Emílio de Moraes. Ele que além de cowboy é apresentador de televisão dos melhores do Brasil. Sai da porteira de número 4, abriu para abrir a capa e tirar, que ele é campeão de rodeio. Quanto mais pra ver a fera, mais tenho sede de montar. Eu estando no seu lombo, quero ver. Eu sou peão de rodeio, sou cowboy do sertão. Jogando minha boiada, eu vou descendo esse cão. Ontem cavalo chuco, ontem boi florescido, com aplauso do público, cumprimento meus amigos. Eu sou peão de rodeio, sou cowboy do sertão. Jogando minha boiada, eu vou descendo esse cão. Este foi Augusto Liberato, mais uma gileteada sensacional, sensacional, Gugu. Parabéns, garoto, você mais que ninguém merece. Bonito, garoto, mais uma vez campeão do Brasil.